zandana, orta eu perdigana mărojă. A pădru zandana, orta eu perdigana mărojă. A pădru zagașa, gașa, eu perdigam fojă, fojă. A pădru zagașa, gașa, eu perdigam fojă, fojă. Alopera que de noite ai como perdigão perdido. Alopera que de noite ai como perdigão perdido. Minha mãe fechou-me a porta e deixa-me ir dormir contigo. Minha mãe fechou-me a porta e deixa-me ir dormir contigo. Dormir contigo, ai, uma noite não é nada. Deixa-me dormir contigo, ai, uma noite não é nada. Eu entro pelo escuro e saio pela madrugada. Entro pelo escuro e saio pela madrugada. A pădru zandana, orta eu perdigão na mărojă. A pădru zandana, orta eu perdigão na mărojă. A pădru zagașa, gașa, eu perdigão fujă, fujă. A pădru zagașa, gașa, eu perdigão fujă, fujă.